Primeiramente, eu quero agradecer a oração de todos vocês, como nós pedimos para que a igreja orasse por essa viagem. Ela foi uma viagem longa, foi uma viagem cansativa. Nosso retorno durou 51 horas, com as escalas e esperas, e os buracos e as estradas ruins, mas eu só posso agradecer a Deus e aos irmãos pela bênção que não dá para descrevê-la toda com palavras. No meio da pregação, talvez eu vou citar alguma coisa, mas teve assim, ó, momentos que parecia que não teríamos a vitória. Mas o Senhor honrou. Tinha gente orando aqui, tinha gente orando lá, nós próprios durante a viagem. Foi coisa assim do Senhor. O que aconteceu nessa viagem, quem não sabe, quem está visitando hoje, nós, entre três irmãos, fomos à África, num país muito pobre, mas quando eu falo muito pobre, tu pode aumentar isso aí por 10, no mínimo. E poder levar a bênção para os irmãos daqui. Os irmãos daqui nos abençoaram, levamos remédio, levamos muita roupa, calçado, levamos dinheiro em espécie para abençoar um pouquinho aqueles irmãos lá, diversos irmãos. E tudo isso foi oferta da igreja propriamente e de irmãos individualmente, de maneira que aqueles irmãos foram tremendamente abençoados lá. Obrigado a vocês, porque todos, vamos dizer assim, nós somos um corpo. Os cristãos aqui e cristãos lá somos do mesmo corpo de Cristo. Amém, irmãos? Eu queria convidar você a ler a palavra comigo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Lá mais para o final da sua Bíblia fica a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos da cidade de Filipos. Essa era uma cidade lá do mundo antigo. E você pode ler comigo algo que eu quero trazer assim dentro, uma mistura da palavra aqui, com a atualização, com um pouco dessa viagem. Eu vou contando algumas coisas. E daqui uns dias, eu vou marcar, até domingo que vem, nós vamos marcar uma noite. Nós vamos mostrar foto e alguns vídeos. Quem sabe, naquela noite, tomamos alguma coisa juntos, comemos uma pipoca, para poder mostrar para os irmãos um pouco aqui na igreja. Domingo que vem, eu quero ver se eu mostro alguma coisinha. Mas uma noite, a gente faz uma noite especial também para isso. Diz ali, Filipenses 1, 27. Acharam nas suas Bíblias, irmãos? Diz assim: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Porque não vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. E não somente de crerdes nele. Pois tende o mesmo combate que vistes em mim. E ainda agora ouvis que é meu. Amém, meus irmãos? Mas eu quero dar alguns destaques dessa palavra. E um dos destaques é lutando juntos pela fé evangélica. Aqui não quer dizer a fé A, B ou C, mas no sentido da fé daqueles que creem no evangelho. Não é falar lutando juntos pela igreja A, lutando juntos pela igreja B. Não é isso, é uma só igreja, um só corpo de Cristo. E essa palavra o apóstolo está dizendo que as pessoas precisam ver. Veja ali, versículo 27. Vivei acima de tudo. As pessoas precisam enxergar a maneira como vivem os cristãos. Seus vizinhos precisam enxergar como você vive. O colega de trabalho, o teu patrão, ou se você é patrão, o teu empregado, ele precisa ver como vive um crente, um homem crente, uma mulher crente. E o apóstolo Paulo está dizendo, vivam de maneira digna do evangelho. Lá na cidade de Filipos, para quem o apóstolo está escrevendo, ela era uma cidade que era uma mini Roma. era uma cópia de Roma, e eles estavam muito vinculados a Roma. Então, os cidadãos de Filipos, eles queriam ser igual aos romanos. Como os romanos se vestiam lá em Roma? Eles usavam as mesmas roupas. O que Roma comia? Vamos falar da dieta. Eles queriam fazer a mesma. Os costumes, eles queriam copiar. Então, o que o apóstolo está dizendo? Assim como os cidadãos normais, não cristãos, de Filipos copiam Roma, os crentes copiam Jesus. Fala um pouquinho adiante, no capítulo 3, que nós somos cidadãos do céu. Lembra dessa palavra? Então nós copiamos, nós só temos um exemplar do céu que veio entre nós, o qual nós podemos copiar. Quem é o exemplar? O Senhor Jesus, ele veio e mostrou como se porta, ou como é a cidadania do reino de Deus. As pessoas precisam ver. Você já viu que muito filho de crente não quer ser crente? Você já observou isso? Tem filho de pastor que não quer ser cristão. Tem filho de presbítero, de diácono que não quer ser cristão. Tem filho de bispo, apóstolo, que não quer ser cristão. Inclusive o filho do mais famoso bispo do Brasil não quer nada com a fé do pai dele. Rejeita a fé do pai dele. Por quê? Por quê? Você tem algum filho que não quer ser cristão? Por quê? Deve ter um motivo. E o pior, eu não vou colocar tudo isso na sua conta, mas provavelmente grande parte desse não querer ser cristão de um filho nosso, grande parte está em nós mesmos. Se alguém está nessa condição, eu não quero te trazer aqui acusação, mas o filho precisa enxergar exemplo dos pais. Claro, tem filho que de repente chega numa idade e faz o caminho dele. Ele diz, pai, eu não quero a tua fé. Mãe, eu não quero a tua fé. Bom, vai responder por si. Mas muitos pais deixaram a desejar. E daí os filhos não querem. Não é que às vezes o pai deu mau exemplo. Mas ele deixou de dar bom exemplo. Ele deixou de puxar quando devia puxar, ele devia liderar quando, e ele abriu mão desse papel. Agora Paulo está dizendo aqui para os crentes, vivam, mostrem a maneira, a conduta de vocês, que vocês são do Senhor. Você que veio aqui ouvir a palavra hoje, e eu não queria que você fosse apenas um ouvinte da palavra. Lá no livro de Tiago, diz que não é para nós sermos apenas ouvintes, mas operantes e praticantes. Se as pessoas só ouvem passivamente, tá, foi uma boa palavra, trouxe consolo, isso é bom. Mas ao sair por aquela porta, e as pessoas sabem que você está aqui, seus vizinhos viram você pegar o seu carro, ou viram pegar o ônibus ou o trem e vir para cá. Eles estão observando como você vive. Você sabia disso, né? Ou não te deu conta disso? Eles estão na expectativa, quem sabe alguns até torcendo por um tropeço nosso. Se alguém que não simpatiza com a nossa fé, está torcendo por um tropeço. E nós ali temos o papel de ser um exemplo. Eles precisam ver muito mais do que ouvir. Paulo está dizendo, vivam. Acima de tudo, de maneira que represente o evangelho do Senhor Jesus Cristo. No mesmo versículo 27, você pode ler ali, estáis firmes, em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A fé no evangelho. Todas as outras religiões, eu vou dizer um negócio aqui agora. Todas as outras religiões escravizam o ser humano. Lá onde nós tivemos, dois países. Um deles, completamente, 100% uma religião não cristã. As crianças vão para a escola e se não aprende o livro sagrado deles, apanham. Então é uma religião que oprime. Que se a mulher não vestir a roupa, vocês entenderam que eu não estou querendo falar o nome da religião, né? Entendendo? Se a mulher não vestir a roupa daquele modo como a religião descreve, ela sofre a penalização. Se o indivíduo não fizer a oração, a reza, nos horários estabelecidos por lei, ele então vai sofrer os danos pela falta de religiosidade. Agora, o cristianismo, essa é a beleza da nossa fé, trabalha com a liberdade. Trabalha com a liberdade. Nós tivemos 6 horas parados no Marrocos, um país lindo, uma cidade linda. E pegamos um táxi do aeroporto ao centro para aquelas 6 horas dar uma olhadinha como é que é a cidade. Chegou na hora da reza, que é como eles dizem. O taxista deixou nós. Vocês ficam aqui no mercado. Ele pegou lá um papelão, que ele não tinha o tapetinho dele. E se juntou, no mínimo, mais uns 500 homens ajoelhados no meio da rua. O trânsito parou. Nós era cliente dele. Nós éramos passageiros. E ele disse, vocês fiquem aqui. Daqui meia hora eu estou de volta aqui nesse lugar. Uma fé que é muito à força. Uma fé, uma religião que se impõe sobre o indivíduo. Se impõe sobre crianças. Se impõe sobre mulheres em especial. Mas ali estavam devotos, zelosos. E nós que temos a liberdade. O quanto nós sabemos usar a nossa liberdade. Você? Ah, hoje eu não vou ler a Bíblia, não tô afim. Você é obrigado a ler a Bíblia? Não é obrigado. Você é obrigado a orar 3 vezes ao dia e parar o trânsito, todo mundo? Você é obrigado? Não. Você é obrigado a vir aqui na igreja? Porque senão socialmente isso não pega bem? Não, você não é obrigado. Não é bom isso? Liberdade é bom ou não é? Maravilhoso. Mas, agora vem o lado, o porém. Não sendo bem usada. Ah, hoje eu não estou afim. Amanhã eu não estou afim. Depois de amanhã, quando vê, você não faz mais. Você não procura mais por Deus. Ou a coisa vai relaxando. E a pessoa não tem mais interesse pelo Senhor. Ah, então o apóstolo está dizendo aqui, ó. Estais firmes. Estais convictos. Não arreda. Não perde a tua fé. O apóstolo Paulo tirou essa palavra, estáis firmes, como se fosse um soldado que está prestando guarda. Ele está vigiando, ele é o porteiro. E se alguém lhe diz, não deixa ninguém entrar, ele não deixa. E ele não recua, porque vem lá 3, 4, 5 homens contra ele, e ele fica com medo, não. A ideia que o apóstolo Paulo está dizendo, aquela pessoa que não arreda pé do seu posto. As suas convicções, não arrede pé das suas convicções. Liberdade é algo maravilhoso, é criado por Deus. Por isso que eu digo, um monte de religião que tem no mundo escravizam os seres humanos. Mas quando nós conhecemos o Senhor, ninguém impôs nada sobre nós. Alguém te obrigou a estar aqui agora? Não. Eu sei que às vezes os pais põem uma pressão nos filhos. Em parte, até uma idade isso funciona. E até digo que é saudável. Porque uma pessoa muito pequena não tem como decidir por si própria. Até seria um crime dizer, você decide, meu filho. Alguém pensa que eu possa estar errado? Você define que carro vão comprar ou é seu filho de 3 anos? Você define, ó, pai e mãe, eu não quero ir na escola. Ele tem essa opção de não ir na escola? Vocês entenderam algumas coisas? Até um período a gente tem essa força sobre eles. E até deve ter uma força saudável sobre eles. Mas nós temos liberdade. É muito bom ser livre. De você poder adorar a Deus, poder buscar a Deus. E isso de uma maneira regular. Estais firmes, não recua. De repente alguém bota uma pressão em alguém de nós e a gente, não, eu creio, mas não creio tanto assim. Eu não sou radical. Não, nós somos radicais, eu sou, e você? Radical significa uma pessoa que tem raiz. As árvores que mais aguentam as tempestades, você sabe quais são, né? As que têm raízes mais profundas. Aquelas árvores que têm uma raiz apenas na superfície da terra, essas qualquer vento as derruba. Então, se você é uma pessoa cristã que tem raiz, quando vem a luta, vem a tempestade, você diz aqui, ó, não vai ser intimidado. O que é uma pessoa intimidada? Alguém diz algo para ela e ela recua. Ela volta atrás, ela tem uma... Não dá para dizer, não chega a ser uma convicção. Ela é muito superficial mesmo. Lutar juntos para também não só preservar a sua fé pessoal, mas lutar juntos pela fé cristã, de expandir a nossa fé a outras pessoas que necessitam de Jesus. Nós tivemos nesta conferência, mas quando eu falo em conferência, vocês estão imaginando, vai ver que o pastor lá pregou para 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Não, era um grupinho pequeno de, não sei se dava 40 pessoas. Sabe de onde vieram esses irmãos? Um deles caminhou 80 quilômetros a pé, por meio de matos, atravessando com pequenas canoas, atravessando o rio. Porque nunca na vida tiveram um evento desses. Nós levamos, irmãos, uma Bíblia para cada pastor. Levamos livros, esses livros que vocês conhecem, que deve estar atirado num canto da casa de vocês. Quem tem o meu livro do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os dois livros de discipulado, talvez estão lá até meio encostados já. Nós, se eu não me engano, foi 7 livros ao todo, foi? Uma enciclopédia bíblica para cada pastor, e para o pastor-chefe ainda demos um atlas bíblico. Quando eles viram aquilo, eles não tinham, os pastores, nem um livro. Só a Bíblia, surradinha já. Porque nós, pastores, precisamos pesquisar coisas do mundo antigo, precisamos estudar boas coisas, quem aprofundou conhecimentos bíblicos. Livros para nós, vamos dizer, são ferramentas de trabalho. E eles lá não tinham nenhum, literalmente nenhum livro. É como se fosse um mecânico que não tinha uma chave de fenda, nenhuma torquês, nenhum alicate. Dá para te imaginar uma coisa dessa? Se você fosse uma cozinheira, não tinha um garfo, não tinha uma prata, não tinha um talher, nada. Dá para trabalhar sem ferramenta, meus irmãos? Não dá. Os irmãos estão lá no meio do mato. Um outro veio de moto. Mas quando a gente fala em moto, bom, vocês estão pensando numa moto, né? É um caco velho caindo os pedaços. Estragou, é claro que ia estragar, ele ia andar mais de 100 quilômetros. Deixou no meio caminho e veio o resto a pé. Veio o resto de mais carona. Eles vão vindo. Leva um dia, dois dias, três dias. Eles vão vindo. Eu sei, nós vivemos em outro tempo, em outra sociedade, com outros valores financeiros. Eu não quero comparar nós a eles em termos financeiros e época. Mas eu quero comparar o zelo, a dedicação de pessoas que fazem uma refeição por dia. O que você comeu hoje? Tinha churrasco em algumas casas hoje? Mas hoje eu pedi, vamos comer um churrasco. Eu precisava de um churrasco, viu? E fizemos lá até, foi mais a minha esposa que assou do que eu. Mas, quando a gente pensa uma refeição, sabe o que é? É um bacião de arroz. E às vezes um peixe, eles fazem uns peixinhos, um caldo de peixe, não é comer peixe, é comer caldo de peixe misturado em arroz. E quando nós falamos nessa conferência, uma palavra tão bonita, né? Um dia não tinha comida. Daí, era 9 da manhã e como todos só tinham arroz, não tinha mais nada. O pastor que estava nos recebendo, ele foi pescar, chegou às 4 da tarde. Que hora é o almoço? É para ser meio-dia e 30, uma hora. Alguém achou uns peixinhos desse tamanho, não sei aonde. Eu acho que uns 10, 15 peixinhos. Fizeram um caldo daquele negócio, caldo de peixe, você no supermercado tem, né? Estou aqui melhorando. E misturar aquela água de peixe salgada, botar naquele arroz e umas 40 pessoas comeram. Já era 3:30 da tarde. Aí chegou o pastor com os peixes. Mas quando eu disse, deve ter pescado um montão. Olha, acho que pegou uns 20 peixinhos assim, não deu mais nada. E aí era a comida do dia seguinte. Agora, o último dia foi uma benção. Tinha um porco perambulando por lá. Agora, era o porco do pastor, ele estava criando um porco. E eu disse, eu ainda não sabia que aquele porco iria para o sacrifício. E eu ainda brincando na pregação, ainda vamos comer esse porco. Não é que mataram o porco. E não era um porco grande. Com certeza aquelas 30 ou 40 pessoas comeram aquele porco brincando. Mas, irmãos, a entrega, a dedicação, a pouca comida, a pouca variedade, que provavelmente todos nós temos uma abundância de variedade, isso nada, eu nunca vi um deles reclamando. Nenhum, ai que comida ruim. Era muito boa. Ninguém disse, ai que assento ruim, sabe qual eram os nossos assentos? Banco desses de madeira, tipo a igreja bem antigamente, né? Duro, eles me ouviam de manhã, de tarde e de noite. Olha, fazia tempo que eu não falava tanto. O Giovanni pregou lá uma tarde inteira, o Alexandre pegou uma manhã inteira. E eles queriam ouvir mais, e eu não vi nenhum dizer que estava doendo a poupança. Eu não vi nenhum reclamar, que dor na minha coluna. Ai, que banco duro esse da igreja. Não vi. Era assim, ó, escassez. Mas eles estavam, olha o que eu estou falando, lutando juntos pela fé cristã, num país em que metade é de uma religião muçulmana e a outra metade adora árvore, adora animais, adora bichos. E desses pessoas que estão se convertendo, alguns lentamente, mas a igreja de Cristo está indo por tudo que é no meio do mato. Conheci um jovem pastor que me impressionou. Ele estava estudando direito na capital. Só faltava o trabalho de conclusão. E ele entendeu que Deus chamava ele lá para o meio de uma aldeia. Parou a faculdade. Está lá evangelizando. Começou com crianças. Porque é o único jeito, às vezes, é entrar através das crianças. Eu até disse, olha, termina a tua faculdade. Isso é muito importante. Ele disse, eu vou terminar, pastor, agora. Já vou voltar, mas ele continua trabalhando também com as crianças lá. Pessoas, que eu quero dizer, irmãos, nós às vezes estamos aqui na liberdade, na fartura. Inclusive espiritualmente, outro dia eu perguntei quantas Bíblias você tem em casa, lembra? E nós temos a Bíblia da criança, a do jovem, a do teen, a do idoso, a da mulher. Bom, tem até acho que a Bíblia do cachorro já. Estou exagerando, tá? Nós temos fartura de tudo. Você tem fartura de tudo. Jovens, vocês têm fartura de comida. Tem fartura de igreja. Onde está sobrando o evangelho aqui no nosso contexto brasileiro. Está sobrando, não está sobrando, irmãos? E quando sobra, o que, que a gente faz? Muitas vezes a gente desperdiça. Quando sobra comida em nossas casas, comida boa vai para o lixo. Não vai? Carne boa, acaba sobrando, não quero carne velha, arroz requentado eu não quero, feijão de ontem eu não quero. E aí aquilo acaba sobrando e vai fora. Coisa boa. Agora num lugar desses que não tem quase nada, meus irmãos, eu não vi nem um grão de arroz para o lixo lá. Vocês viram, hein? Nem um peixinho desse tamanho que era puro espinho, que nós não ia comer. Até perigoso engasgar com aquele negócio, né? Eu não vi nada indo para o lixo. Falando agora de comida mesmo. Um pastor ia começar a parte da tarde, se nós começávamos sempre, ia até 12:30 e começava às 15h. Você já pensou das 9h às 12:30 sentado num banco duro? O pregador tem que ser bom, viu? Viu, irmão? Para sustentar ali o cara. De tarde das 15h às 18h, de noite de novo. E as pessoas estavam ali, ó, comendo cada palavra. Que bom que vocês estão aqui. Mas pastor, tu está falando para nós? Também para nós. Para nós crescer mais, para nós não recuar. Porque essa entrega, essa dedicação, meus irmãos, essa dedicação cabe a nós. Não é porque outros irmãos lá têm problemas financeiros e eles não têm quase comida e eles não têm uma Bíblia a mais, um livro a mais. Não, mas eles têm uma coisa que parece que às vezes nos falta. Sabe o que é? É essa dedicação, essa entrega. Talvez você já veio na igreja e me disseram aí que estava muito calor uns dias atrás. Pois é, mas a igreja tem ar-condicionado. Seu carro, provavelmente a maioria de nós temos ar. Tudo bem, vivemos em outro lugar com outra situação. Amém. Mas cuida quando você vai reclamar ou vai murmurar de algo. Pensa duas vezes antes de reclamar. Ou antes de dizer para em casa, essa comida de novo. Dá graças a Deus porque tu tens esta comida de novo. Amém, irmãos? E quando você pode levar o evangelho adiante, não fique quieto. Não silencie. Diz aqui, em nada vocês devem ser intimidados. Em nada receosos, em nada medrosos. Coragem. Vamos adiante. O que é que nós fomos fazer lá, irmãos? Dá para fazer aqui? Claro que dá. Só que aqui as pessoas têm muito mais oportunidade. Tanto de trabalho, quanto de comida. Olha, até uma pessoa que não tem o que comer. Se for ali na Ceasa, no final do expediente, vai ter muita laranja boa lá jogada no chão, muito mamão bom atirado ali no lixo, que dá para aproveitar, que não é lixo sujo. Vai ter repolho, vai ter alface. Vai ou não vai, irmãos? Quem conhece a Ceasa aí? Então você tem onde buscar. Você pede para uma pessoa que tem algo para te dar. Você bate num vizinho, o vizinho tem para te emprestar. As pessoas aqui têm oportunidade. Quantas igrejas hoje à noite têm culto? Tiveram hoje de manhã? Quantas e quantas só na nossa cidade? Então quer dizer, tem uma abundância de evangelho. Está sobrando o evangelho. Mas ao mesmo tempo, quantos desses que andam nas igrejas estão meio passivos, estão parados, estão alguns até recuando quando vem alguma forma de pressão. Lutando juntos pela fé, evangélico, e não sois em nada intimidados. Por último, irmãos, eu queria que você olhasse comigo o verso 29. Dê uma olhadinha aí. Versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. E não somente de crerdes nele. Escutou bem? Quer marcar esse versículo? Esse é daqueles versículos que a gente não gosta de marcar na Bíblia. Mas eu quero te convidar, marque ele. Esse versículo aí não tem nas caixinhas de promessa. Sabe aquelas caixinhas de promessa? Que a gente tinha um versículo por dia? Esse não tem na caixinha, tá? Porque lá só tem coisa que te bota assim, te anima, te fortalece. Mas esse aqui anima também, mas não está lá. Não é, Carlos Grupo? Esse não está na caixinha de promessa. Olha ali, ó, vou ler de novo. Porque vos foi concedida a graça de padecer, de sofrer por Cristo. E não somente de crer nele. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O evangelho, vamos dizer assim, a palavra de Deus, o que Deus traz para nós através de Cristo Jesus, tem duas faces. Uma face é a bênção. Uma face é a cura, é a libertação, é o consolo, é a alegria, é a paz. Essa é uma face. E qual a outra face do evangelho? Pouco falado, e na maioria dos crentes até detesta dessa parte do evangelho. Qual é? A graça de sofrer pelo evangelho. Assim como para trazer o evangelho custou altíssimo para o Senhor, alto preço para o Senhor Jesus. Se você quiser levar o evangelho adiante, te prepara para pagar um preço alto. E nós cristãos não temos opção. Tem uma ordem de levar o evangelho adiante. Tem uma ordem que quando você for levando o evangelho, pessoas vão entrar em contrariedade contigo. Pessoas de repente vão dizer, agora você ficou louco. O que agora você virou crente? Agora isso, agora aquilo, vão debochar, vão zumbar de ti. Isso faz parte do padecer. Ah, pastor, eu não quero, então eu não quero isso. Então você não dá para ser cristão. Porque quando a gente é cristão, lembra que a Bíblia diz que Cristo é o cabeça e nossa igreja somos o corpo? E cabeça e corpo estão juntos, não estão? Não dá para separar. Se separar, degola. O Senhor Jesus sofreu? Sim. Nós, uma parte do Evangelho é também carregar a nossa cruz. Uma parte do Evangelho é nós abençoar pessoas com o nosso tempo, com o nosso dinheiro. Uma parte do Evangelho tem custo também para nós. O sofrimento, irmãos, eu até escrevi aqui na Bíblia. Sofrer não é prazeroso. Tudo bem? Sofrer não dá prazer. Ninguém é doente mental. Eu tenho prazer em sofrer. Não é isso. Sofrer não é prazeroso. Mas é redentor. Pensa no que eu estou te dizendo. Essa frase eu não li em lugar nenhum. Pode botar embaixo. Autoria, pastor Paulo. Sofrer não é prazeroso. Mas é redentor. No sentido, o teu sofrimento pode levar outros à salvação. Vocês compreenderam isso, irmãos? Ninguém tem aqui, ai que coisa boa quando estão debochando de mim. Ai como eu sinto feliz. Não, não estou te dizendo isso. Mas a tua, o teu preço que você pagar, isso vai levar pessoas a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Leva a tua fé adiante. Não esconde. Não guarda para ti, nem recua, nem te intimida, porque Paulo estava aqui preso em Roma quando escreveu essa carta. Essa carta de Filipenses, todos os estudiosos dizem a mesma coisa sobre ela. Sabe qual a palavra principal desses 4 capítulos? Alegria. Um homem que está preso e que seria executado e morto lá em Roma, como foi? Ele está mandando uma carta para essa igreja, dizendo, irmãos, vivam de maneira digna do Evangelho, fiquem firmes, tem luta, tem. Lá nessa cidade de Filipos, tinha o culto ao imperador, todos os cidadãos tinham que adorar o imperador, se ajoelhar para o imperador. E os crentes diziam, não, nós não nos ajoelhamos para ninguém, apenas para Jesus. Então, se a pessoa não se ajoelhasse para o imperador, isso lhe custava a vida. Ser cristão lá em Filipos era muito difícil. Você lembra quando o evangelho chegou em Filipos? O apóstolo Paulo queria ir pregar o evangelho num determinado lugar, e Deus deu uma visão para o apóstolo, onde um homem lá da Macedônia, que era essa região de Filipos também, um homem dizia, passa até nós e nos ajuda. E o Paulo disse para a equipe missionária, Deus nos deu outra direção, vamos em direção à Europa. E foram para a Europa, e chegaram lá, e foram encontrar um grupo de mulheres orando na beira de um rio. E o Paulo falou de Jesus para aquelas mulheres, estão lembrados, irmãos? E aquelas mulheres se converteram, e a primeira convertida foi uma mulher chamada Lídia. Quando Paulo estava voltando lá da beira do rio, indo para a cidade, indo lá para o rio orar todos os dias, voltando para a cidade, uma mulher começava a dizer para eles, pessoal, esses homens aí são servos do Deus Altíssimo. Primeiro dia, Paulo não ligou muito para aquilo. Talvez nem percebeu muito o que poderia ser, quem era aquela mulher. No segundo dia, aquela mulher de novo dizia, gente, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E de repente, terceiro, quarto dia, de repente o apóstolo Paulo se ligou, essa mulher está endemoniada. Falando uma coisa certa, mas inspirada por demônio. Aí é difícil discernir, não é? Quando alguém fala uma coisa errada, claro, inspirada por demônio, é fácil perceber. Mas alguém falando algo certo, cheio de espírito maligno. E Paulo viu que era um espírito de adivinhação naquela moça e disse, eu te repreendo e sai dela, demônio. E aquela moça ficou liberta. Só que atrás dela tinha homens ganhando dinheiro. Tinha gente tirando lucro em cima daquela pobre pessoa que era tomada por espíritos malignos. Fizeram uma assembleia na cidade. Surraram o apóstolo Paulo. deram lá uma surra, espancaram, queriam matar. Porque o apóstolo, com a oração e com o expulsar aquele demônio, aquela moça não tinha mais a capacidade de adivinhar que dava lucro para aquelas pessoas. O evangelho entrou assim, quando o evangelho entra num lugar, muitas vezes é debaixo de tremenda oposição. Se alguém se levanta contra ti, porque você está anunciando a palavra de Deus, está ajudando uma pessoa a conhecer Jesus, está orando por alguém, está ensinando uma pessoa, está trazendo para o teu grupo de célula, você está trazendo a pessoa para a igreja e alguém se levanta contra ti, saiba que o evangelho nunca entrou fácil em lugar nenhum. Você lembra quando você se converteu? Foi sombra e água fresca? Às vezes até os da nossa família se levantaram contra nós. Alguém passou por isso? Pode balançar a cabeça. Pessoas, não é que eles eram nossos inimigos, mas eles não compreendiam a nossa fé. E ao se jogar contra nós, estavam indo contra Deus. E aí a importância de você ficar firme. Quando eu me converti, aqueles que até então eram os meus melhores amigos passaram a ser os meus maiores inimigos. Pensa um pouquinho. Quando você entregou a vida para Jesus, pessoas que eram bem, se dizem bem parceiras suas, às vezes foram os que fizeram os maiores deboches. E não porque não gostavam de ti, eles não queriam te rejeitar, eles queriam rejeitar a tua fé. Mas junto com a tua fé te rejeitavam. Fica firme, diz aqui o apóstolo, não recuem. Paulo estava sofrendo em Roma e ele dizia, não recuem. Vocês aí, ele dizia, vocês, o pessoal está exigindo o culto ao imperador. Não adore o imperador. Agora lá, nessa viagem, eu vi que quase todos os pastores que estavam lá tinham duas marcas riscadas, cicatrizes aqui desse lado e desse lado. Quase todos eram de uma tribo. Tem 30 e poucas tribos na Guiné-Bissau. E eu perguntei para o pastor líder. Pastor, o que são esses riscos na pele de quase todos vocês? Aí ele me disse, isso aqui, quando nossos pais não eram cristãos, quando nasce a criança, é uma consagração aos demônios. Ele é riscado, é cortado, tem que sangrar aquilo ali. Né? Alguns já viram isso lá. E numa noite nós fizemos uma renúncia a toda a religiosidade antiga dos pais, familiares, coisas que não eram de Deus. Ainda durante os próximos dias, alguns pastores, presbíteros, líderes vieram, orem por mim de novo. Os irmãos ouviram a palavra, já são líderes. Quando eu também digo líderes de igreja, às vezes são de grupos pequeninos. Mas são líderes cristãos num país que a grande maioria não é cristão. Apenas 3% são cristãos. 3. De cada 100 pessoas, só 3 são crentes. Aqui no nosso meio parece que todo mundo é cristão, né? Mas não é. Mas não é. Renunciamos aquelas coisas todas. Porque praticamente lá todo mundo vem de um contexto de feitiçaria. É normal a feitiçaria, onde o Senhor não é conhecido. Então também essa palavra que traz libertação, que traz renúncia de espíritos malignos, ela é necessária. Eles recebem oposição. Quando eles chegam, então às vezes eles são criticados. Ah, vocês são amigos dos brancos e vocês estão vindo com religião nova aqui para nós. Os próprios irmãos negros são criticados pelos patrícios, pelos da mesma terra, negros, dizendo, vocês agora são amigos dos brancos. Sabe o que, é que nós enxergamos lá? Todos os crentes, todos, têm uma vida melhor que os outros. Falando até em comida, em residência, casa. Todos estão melhorando, mas claro, dentro do contexto deles. Dentro do contexto deles. Tu vê que aqueles irmãos, os cristãos são diferentes. É que aqui no nosso contexto não se enxerga quase isso. Mas lá é visível. A casa deles, dos crentes, é uma casa limpa. Eles estão limpinhos. E a gente foi falando muitas coisas. Um dia eu pedi para o Alexandre, faz o devocional da manhã para eles. E foi no dia 11. Fala um pouco de família. Porque a grande maioria da população é assim. Um homem tem uma, duas, três, quatro mulheres. Até quatro é o normal. Só não pode ser três, sempre tem que ser de dupla. Então tem que completar a quarta. É um negócio meio maluco, tá? Mas os cristãos já não são assim. Então também tem uma família diferente. E eu pedi ao Alexandre, fala de família nessa manhã. E o Alexandre disse uma frase lá que pegou fogo. Ele disse, o evangelho transforma a cultura. Se na cultura pode ter quatro mulheres, para crente só uma. E pá, foi largar uma bomba lá no meio. Mas foi bom. Foi muito bom. Os irmãos, ninguém pode ser líder na igreja lá se tem mais de uma mulher. Não pode. É cultural. Mas o evangelho muda a cultura. Muda ou não muda, irmãos? O evangelho mudou a nossa cultura porque nas nossas tradições familiares tem coisas boas, mas tem coisa ruim. Então o ruim tem que sair. Aquelas consagrações feitas para demônios têm que ser renunciadas. Mesmo que aqueles irmãos são acusados de agora, vocês têm religião de branco. A gente ia passando nos lugares, eles nos chamavam de branco. Eu e o Alexandre já vimos isso outras vezes, mas o Giovanni foi a primeira vez, né? E aí a gente sentia talvez o que os irmãos negros sentem. Que já é mais leve agora no Brasil, né? Mas tu te sente completamente um peixe fora da água. Que todo mundo te enxerga. Sabia? Não dá para se esconder no meio da multidão. Todo mundo te enxerga. Que tu é branco. Tem a nossa irmã que está lá ainda mais uns dias, a Alessandra. E ela é de origem negra também. Sabe como é que chamam ela lá? De branca. Quem conhece a Alessandra aí não tem nada de branca, né? Mas para eles ela é branca, porque os irmãozinhos lá são preto mesmo. Uma hora dessas nós vamos trazer um aí para vocês verem. Irmãos, mas eles estão lá lutando pela fé, com oposição e oposição. Mas eles estão lutando pela fé. Nós aqui, lute pela sua fé, pelo seu crescimento pessoal. Mas lute também pela expansão do evangelho. Não te esconda. Você só tem essa vida. Você só tem mais alguns anos para viver. Talvez alguns de nós mais 20, mais 30. Outros de nós, quem sabe, menos. Outros mais. E você não vai ter outra vida. Pá, na outra vida eu vou evangelizar. Não, meu irmão, não dá mais. É agora. É ser uma referência. Vivei de modo digno do evangelho. Viva como vive um crente, viva como viveu Jesus. Não te deixe intimidar, lute pela fé. E um aspecto da fé é padecer. Quando vem a luta, Deus está te treinando. Deus está te fortalecendo. Quando vem a luta, não te preocupa com isso. Deus sabe cuidar os filhos dele, não sabe? Você mãe, vou apelar para as mães agora. Você sofre pelo seu filho, se necessário? As mães podem balançar a cabeça? Sim ou não? Não, meu filho, eu não me esforço por ele. Nenhuma mãe vai fazer isso aqui. Nenhuma. Estou certo, mães? As mães deixam de comer para dar para os filhos. Elas deixam de comprar uma roupa, um calçado para si, para comprar para os filhos. Não é? A mãe trabalha, às vezes dá o dinheiro todo para sustentar um filho numa escola ou numa situação para melhorar a vida dele. Mãe faz isso. Então quer dizer que mãe sofre pelo filho? Certo. Agora, O nosso Senhor sofreu por nós. E o Senhor está dizendo que uma parte do Evangelho, quando a gente ama, a gente sofre. Quem ama, sofre. Ah, amar é só prazeroso. Uma parte do amor é prazeroso. Mas uma parte, quando sua esposa está doente, não tem prazer nenhum naquela doença, né? Nós sofremos com ela. Quando o marido está doente, não é alegria. Ai, que alegria que meu marido... Não, não é isso. Mas quando a gente ama, a gente vai junto. E eu estou dizendo aqui na igreja, algumas vezes eu já disse, que nem quando nós nos amamos entre nós, nós vamos junto com nossos irmãos até o cemitério. Eu vou levar alguns de vocês para o cemitério. Quando chegar a hora que Deus disser. E talvez alguns que estão aqui vão me levar um dia. Estamos combinados? Estamos combinados? Nós, quando nos amamos, nós vamos até o final. Uma esposa que ama o marido, mesmo o marido doente, ela vai até o final, até ele morrer. Um esposo até ela morrer. E irmãos de igreja, nós temos aqui, diz ali, unidos, juntos. Nós temos uma unidade, levamos o evangelho e nós vamos até o fim. Não vamos ficar pelo meio do caminho. Não fique pelo meio do caminho. Não seja daquelas pessoas que desistiram, que abandonaram o Senhor e que quando a luta veio, ah, agora eu não quero mais, se Deus não me livrar dessa, então eu largo o Senhor. Seria como alguém dizer para o esposo ou para a esposa, olha, se tu não fizer agora, nesse momento que eu quero, eu estou te largando. O que você chamaria uma pessoa dessa de quê? Interesseiro, egoísta, não é? Ou um filho que diz para o pai, se tu não me der um carro novo nos 18 anos, estou largando a família. Que filho é esse? Parece um bastardo. Isso nem parece filho. Quando nós amamos o Senhor, quer o Senhor nos dê aquilo que nós pedimos ou precisamos, ou Ele não nos dê, nós continuamos o amando. Amém, irmãos? Você continua amando a Deus? Quer ganhando ou não ganhando aquilo que você até pode precisar. Vou te contar uma historinha. Deixa eu tomar um gole de água. Nós estávamos embarcando no Marrocos para vir para cá. 10 horas de avião. Comprei uma água lá. Aliás, acho que ganhei de ti, né? Ou estou te devendo ela ainda. Ganhei? Tá, tudo 0-0. Botei na mochilinha de mão. E tinha que passar no raio-x. Eu tinha recém tomado um golinho d'água. Estava cheinha a garrafa. Mas não é. Não é por isso. Que eles não podem levar líquido aí. Tem uns líquidos ali que é mais de 100 ml. Não pode. Aí eu pedi na fila ali que ia entrar naquela máquina de raio-x. Eu disse, Senhor. Eu vou te pedir uma coisa. Não é para minha necessidade. Uma garrafa de água a mais ou a menos, não tem problema, pois tem no avião à vontade, né? Não é por minha necessidade. Não é para meu prazer. Mas eu queria te pedir que essa água passasse no raio-x sem eles verem. Tu não vais ser mais Deus e nem menos Deus se essa garrafa passar ou não passar. Porque eu sou teu, Senhor, e o Senhor é Deus suficiente sobre a minha vida. Tu não vai ter mais glória nem menos glória, Senhor. Para mim, isso não vai mudar nada. Mas eu queria te pedir. Passa essa água. Eu não falei para eles dois. Fiquei bem quietinho, só eu e Deus. Entrou a bolsa no raio-x e entrou a de Giovanni atrás. E o pessoal olha ali num computador que vai aparecendo tudo que tem na bolsa, né? Passou, não apitou nada. Peguei minha bolsa e botei, foi pá, pegaram a bolsa do Giovanni. Mas bem na hora que entrou a minha bolsa, o homem que cuidava do raio-x trocou com o outro que estava na beira da esteira. Ele disse, obrigado, Senhor. Isso não te faz mais Deus e nem menos Deus. Mas eu vi que quando o Senhor quer passar, até uma garrafinha de água, com valor econômico, valor financeiro, dinheiro mínimo. Mas quando o Senhor quer passar, o Senhor passa. Estão entendendo, irmãos? Deus é Deus nas mínimas coisas. E eu digo, não, eu preciso de água. Não, nem precisaria. E se ela fosse bloqueada ali, meus, não teria problema nenhum. E não era garrafa de vidro, que não pode ser vidro, era de plástico, pequenininha. Passou. Deus sabe cuidar das pequenas coisas. Como Deus sabe cuidar das grandes coisas, meus irmãos, isso envolve a sua vida. Deus sabe te cuidar, confia nisso. Nós levamos mais ou menos, quantos quilos de livro? 90 quilos? Mais ou menos 90 quilos de livro. Chegamos em São Paulo, disseram, não pode, não é 32 quilos por bagagem, mas é 23 quilos. A empresa é outra, não aceita o peso. E ali começamos a desmontar, e o que, que vamos deixar para trás? No final das contas, veio uma senhora lá, que era gerente geral, e viu nós no meio do aeroporto, abrindo saco, mala, desmanchando para ver o que, que fica, não dá para levar tudo. A mulher disse, estou com pena de vocês. Vamos fazer o seguinte, faz tudo o pacote de 23 quilos e aí passa tudo. Acima do peso, mas tinha que ser de 23. Estava quase tudo, a mulher ficou, simpatizou com nós, coisa de Deus, viu? Ela viu a nossa, uma bagunça no meio do aeroporto ali, uma bagunça. O Alexandre arrumou uma turquesa desse tamanhão. Aquilo não era turquesa, aquilo era uma arma. Porque nós não tinha como abrir. A minha mala, perdi a chave. E tinha um cadeado. O Alexandre achou uns operários trabalhando de madrugada no aeroporto e pediu a turquesa. Quando a mulher simpatizou com nós, tá bom, vocês passem isso, só façam um pacote de 23. De repente, ela enxergou aquela turquesa. Sabe o que a mulher gerente mudou de cara com nós? E disse, o que é isso aí? Claro, de onde é que ia tirar uma ferramenta daquele tamanho? Estava tudo certinho. Ela estava de boa vontade conosco. Ela mudou a cara e eu disse, não, senhora. Isso aí nós pedimos emprestado para uns operários ali e a mulher ficou reticente. Foi. Voltou ao normal. As bagagens foram quando chegamos lá. No final, no destino, Guiné-Bissau. As malas todas, vem. As quatro, nós botando uns sacos. Os livros estavam numa caixa e no saco, e bem amarrado. Todas as malas, mala-saco, tá? Saco-mala. Vamos mudar de saco para mala, mas aqui foi de mala para saco. Não chegou nenhum livro. Nós estávamos levando para abençoar os irmãos. Todas as Bíblias, não veio nada. Fomos para o interior, quase 300 quilômetros para o interior. No outro dia, o Alexandre e o missionário Alex voltaram para a cidade. Que o voo chegava na madrugada, nós chegamos quarta, o próximo voo só sexta. Chegaram lá, descarregaram as bagagens do avião, tudo, a esteira rolou. Já era acho que mais de 1 da manhã. Nenhuma mala veio naquele voo. Mala, entenda-se, saco. O Alexandre começou a entrar em desespero, né? Chorou lá, e as malas, Senhor? Porque o que nós estávamos levando? Algum tipo de bênção, material, para deixar para os irmãos lá. Não vieram no voo seguinte. Eles estavam de novo fazendo, tem que fazer uma reclamação por escrito no guichê, estavam ali dizendo, não veio as malas. De repente aparece um outro funcionário do aeroporto e disse lá para o outro funcionário, não para eles. Olha, tem uns sacos lá que nós vamos devolver para o Brasil. E o Alexandre disse, é a minha mala. E o homem disse, não é mala, é saco. Porque sabe o que aconteceu? Veio conosco no voo, na primeira vez, na primeira noite, veio. Só como era saco, eles não acharam que algum passageiro ia trazer saco, né? E mandaram para o setor da alfândega, pensando que era do correio. Quando aquele homem apareceu do nada, olha, tem uns sacos lá que estão na alfândega, vamos devolver. Ele disse, é nosso. Não é seu, senhor, parece um saco de arroz. É meu, é isso mesmo. Meus irmãos, que luta. Vocês estão vendo a luta espiritual? O diabo fez de tudo para isso não chegar lá. Mas de novo o maligno foi derrotado. Amém, irmãos? Por isso eu disse, a oração da igreja foi fundamental. A sua oração. E se, ah, pastor, nem cheguei a orar, outros oraram por você então. Mas quando você ora, Deus move a mão. O evangelho, para entrar num lugar, você viu o que eu falei? Nunca entra fácil, sempre entra com luta. Quando Paulo levou o evangelho a Filipos a primeira vez, aquela mulher Lídia se converteu, a moça endemoniada foi liberta, mas logo veio a oposição. E veio a oposição mesmo. Leve o evangelho para frente. Não tem nenhuma causa mais nobre nessa vida do que levar o evangelho adiante. Do que ter o evangelho em si, ser um exemplo para outros. Não te intimida. Porque Deus sabe lutar por nós. Amém, irmãos? Deus sabe lutar por ti. Foi um milagre esses livros terem chegado. Milagre. Porque iam devolver tudo para o Brasil. Estava escrito nosso nome e Brasil no saco. Que não era mala. E aparece um funcionário do nada e diz para o outro lá: vamos devolver. E aí estão eles dois lá na hora. Diz: não, é nosso, isso é nosso. E aí, meus irmãos, estava chaveado na alfândega. Eles viram os pacotes, dava para ver ali pela grade, né? E o Alexandre disse: é meu, vamos pegar a chave. E nós não temos chave. E o Alexandre incomodou o homem. E o homem não tinha chave mesmo, tiveram que esperar até as 9 horas do dia seguinte para aparecer o funcionário da alfândega com a chave. E ele pegou aquele saco. Não foi, Alexandre? Foi a maior alegria da viagem. Aqueles sacos que disseram: mas é saco de arroz? É isso, é minha mala. É isso, é minha mala. Quando entregamos os livros, irmãos, não dá para descrever a alegria daqueles homens. Não dá. Porque não eram só livros. Era mais que livro, era algo espiritual. Uma Bíblia novinha, com essas Bíblias com comentários embaixo, anotações. Eles poderiam agora dizer: eu tenho já, com a Bíblia, eles poderiam dizer: eu tenho 7 livros na minha biblioteca particular. Quantos livros você tem em casa, hein? Livros cristãos? É um monte já, né? O pastor de lá já tem os 7 livros. Porque os outros pastores do país são mais ou menos 100 pastores. Os outros continuam só com a Bíblia. Tem serviço pela frente, mas eles estão pregando o evangelho. E você aqui, leve Jesus para os outros. Leve, não recue. Se tiver algum sofrimento, isso é parte do evangelho. Não dá para trás. Paulo disse na abertura: prossigo para o alvo. Não perca o alvo da sua vida. Não seja um desviado daqui a uns anos. Não seja um crente morno, um crente frio. Não seja, não. Tem muita coisa para fazer nessa vida. Nós trabalhamos, nós ganhamos nosso dinheiro para sobreviver. E que Deus continue nos abençoando nisso. Mas nunca perca o propósito maior da sua vida. É conhecer o Senhor e fazer o Senhor conhecido a outros. Esse é o propósito maior. Viva de modo digno do evangelho. Eu disse muitas vezes para aqueles irmãos que estavam lá. Eu disse para firmar uma frase na cabeça deles: se 1000 vidas eu tivesse, como é que termina? 1000 vidas eu daria. Mas eu só tenho essa. E já estou com 50 anos. Hein, meus irmãos? Tu só tem essa. Diz para o teu irmão do lado: tu só tem essa vida. Com quantos anos tu está mesmo? Pode dizer com quantos anos tu está mesmo? Se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pelo evangelho. Mas eu só tenho essa. E acho que já estou na metade. Estou sendo generoso comigo mesmo. 1000 vidas eu daria. Tu não vai ter outra oportunidade de servir o Senhor. Só essa. Os irmãos aqui que têm 60 anos. Quem tem 60 mais ou menos aí? 60, 70, 80. 80 aqui. É agora, meus irmãos. Não percam tempo. É agora. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. Aleluia, Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Fiquem firmes, irmãos, lutando juntos pela fé evangélica. E que vocês em nada sejam intimidados pelos adversários. Porque a nós também foi concedida a graça de padecer por Cristo. E não somente de crer. Você lembra que eu te disse? Sofrer não é prazeroso, mas é redentor. O teu sofrimento leva outros à salvação. Se alguém de nós está fraco na fé, não te conforma com isso mais. Não te conforma. Você que está aqui me ouvindo, você tem muito mais condições em tudo do que aqueles irmãos com quem tivemos contato lá na África. Você que está me ouvindo. Ah, pastor, eu não sei. Você sabe mais que eles. Você tem mais cultura e muitas coisas, até cultura cristã que eles. Você tem mais comida. Você tem mais recursos, mais possibilidades do que eles. Não recue quando alguém te intimida. Quando alguém debocha da tua fé. Lute juntos, vamos somar nossas forças para levar o evangelho para nossos vizinhos, amigos, colegas e assim por diante. Você quer assumir um compromisso com Deus dentro do que eu falei hoje à noite? Deus, eu vou me fortalecer na fé diariamente. Você quer dizer isso para Deus? Então diga. Você não é obrigado a dizer. Eu estou apenas te convidando a isso. Porque religião imposta é a pior coisa que pode ter para um ser humano. É que nem um casamento imposto. De repente, um pai e uma mãe escolheu com quem você devia casar. Que assim eles fazem lá na África. Isso é terrível. Nós vimos lá as consequências de um tipo de imposição dessas. Mas você tem liberdade diante de Deus. E Deus, eu quero te amar de todo o meu coração. Me ajuda. Você pode dizer isso para Deus? Deus, eu quero também levar o evangelho adiante. Eu não vou recuar, Senhor. E se você recuou, até desistiu num momento, hoje é uma noite para uma retomada. Recomece de novo. Pai, obrigado por essa linda noite aqui na tua presença. Pela tua palavra e pelos testemunhos que a gente pode contar de vitórias desta viagem. E o teu nome é glorificado. Porque o Senhor estava trabalhando quando nós não víamos. Mas nós sabíamos que o Senhor faria. O que o Senhor prometeu. O que a igreja daqui, como todos os irmãos, nós enviamos para os irmãos de lá. Aquilo tinha que chegar e chegou, Senhor. Apesar das dificuldades, todas do meio do caminho. Mas chegamos ao alvo. Aquilo que fomos fazer e o teu nome foi honrado. Você também que tem determinado servir a Deus, amar a Deus, levar o evangelho aqui onde você vive, Deus vai te ajudar nisso. Força, meu irmão. Força, minha irmã. O Senhor vai te prover tudo o que necessitas. Haverá lutas pelo caminho? Sim. Haverá contratempos? Sim. Mas o Senhor está junto de ti. Aleluia. Obrigado, Senhor. Que o Senhor é um Deus que dá as vitórias. O Senhor chegou a falar que nós teríamos alguns tipos de sofrimentos, mas o teu filho teve todos os sofrimentos e ele venceu. Fortalece, Deus, cada um dos irmãos aqui hoje à noite, cada uma das irmãs, e nós levar e lutar juntos pela fé evangélica. Nos ajuda, Pai. Queremos fazer tudo para a tua glória. Só temos alguns anos mais de vida. Alguns de nós talvez têm 10 anos pela frente, 20. Outros mais jovens têm 50, 70 anos pela frente. Mas a quantidade de dias, nós queremos usá-las bem para a tua glória. Você quer, pode dizer para Deus: Deus, eu quero usar cada dia da minha vida para a tua glória. Você quer dizer isso para Deus? Então diga. Cada dia eu quero te servir, Deus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a passar meus anos, gastar a minha vida, vivendo de modo digno, sendo uma referência para as pessoas. Como Paulo disse para os cristãos lá de Filipos, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.